Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 20 de maio, em discussão única, o projeto de lei 2.980 de 2014, de autoria da mesa diretora. Ele autoriza a transferência de R$70 milhões do Fundo Especial da Alerj para o Poder Executivo. Os recursos serão destinados para construção, conservação e reforma de unidades de polícia pacificadora e de escolas em localidades onde estão implantadas as unidades, assim como para aquisição de veículos e equipamentos. O presidente da Casa, deputado Paulo Melo, frisou a importância da doação para as UPPs. O projeto fala em aquisição e manutenção de veículos e rádios para as UPPs, construção de uma escola de ensino médio, um centro vocacional tecnológico e uma delegacia legal na Maré, construção e reforma de UPPs, implantação e manutenção de câmeras em 953 viaturas da Polícia Militar e reforma geral do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos Praças da PM. A ideia é reforçar a segurança para a Copa do Mundo deste ano, para os Jogos Olímpicos de 2016 e para os Jogos Paralímpicos do mesmo ano. Reportagem Patrícia Potevan.